abraço com liberdade. É saber da viola, da violência. Descobrir nos cabelos inocência. É saber da fatal fertilidade. Descobrir a cidade. Engenhos no melaço da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não têm cura, saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza. Descobrir a beleza dessa mulher. Do homem vier, quando vier, descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher.